0808 para a cidade de São José. Direção na chama de táxi, no 1192. 592, no solo 47, táxi via Fox Alfa, chame antes da ajudante. Fox Alfa, antes da ajudante, gol 99, eu não sei qual é. Após autorizado de leite até o 8. Veja lá qual é a nave saindo da companhia lá do pátio e após o mesmo na ingresso para o 8. Vou ficar um 2, obrigado, até mais. 192, ponto 0010, já pronto para ingresso e decolagem. 32, pista 10, cruzado na né? Colagem 200, grau 05, nós. Ali decolando 10, o gol 192.